XTP Podcast. Boas pessoal, bem-vindos a mais um XTP Podcast, de volta depois de uma paragem de verão, outono e agora de volta no inverno, que é para aquecer. Hoje temos connosco o João Oliveira, MSPT. Ricardo Toureiro. Olá, boa noite. Sem a sua panel. Opa. E claro, o nosso grande chefe José Luís. Olá, boa noite. Neste podcast vamos falar do mais recente acessório que a Microsoft lançou para a Xbox. Estamos, claro, a falar do Kinect. Kinect, no espaço de 10 dias, vendeu 10 milhões de unidades em todo o mundo e basicamente está esgotado em todo lado. Pessoal, o que é que vocês estão a achar do Kinect, Messi? Olha, eu infelizmente ainda não tive muito tempo para dar ao Kinect, mas eu só ainda só experimentei na Microsoft um bocadinho. Epá, a nível de que eu vi, é interessante, mas não, acho que não experimentei o suficiente para dar uma opinião sólida. O que posso dizer é que todas as pessoas com quem falei, e aliás, mesmo sem eu, normalmente, sei lá, com os meus amigos ou assim, falar da Xbox, quando muito sou eu a dizer, ah, olha aqui isto, olha aqui. E agora, não, pessoas com quem eu nunca falei sobre o assunto sequer me dizem, ah, já viste aquilo, aquela coisa da Microsoft, o Kinect, faz isto e não sei o quê. Eu acho que isso é uma coisa completamente diferente em Portugal. Se vocês também sentem isso. Sim, isso era uma das coisas que eu ia falar, é além do Kinect, pronto, o Kinect basicamente é a razão por toda esta febre Xbox agora nos últimos tempos, mas cá em Portugal, e é uma coisa que nós melhor que ninguém notamos agora muito, é que toda a gente quer Xbox, toda a gente fala de Xbox, há Xbox na televisão, há Xbox na net, há Xbox nos jornais, em revistas. Zé, diz-me tu o que é que tens visto do Kinect? Bem, eu recebi o Kinect, como sabem, uns dias antes, para fazer a análise dos jogos. E bem, não gosto daquilo. Não gosto daquilo porque quando tenho aquilo em casa não posso jogar. É uma miséria aquilo. A mulher quer fazer sessões lá com o fitness, marca horário e tudo, a filha quer jogar com os amigos e depois eu vou ter que comprar outra consola. Mas isto a dizer é verdade mesmo, porque as pessoas estiveram aqui em casa e trouxe aqui vários amigos, ficam por assim dizer pasmados, porque confirmam que realmente aquilo funciona. Aqueles vídeos que víamos na net, não é? As pessoas tinham sempre a dúvida, será que isto é mesmo assim? Mas é. Joga-se com o corpo todo, é super fácil, é super apelativo, e tem jogos divertidíssimos. E agora a Microsoft ataca um mercado que até há pouco andava, portanto, fora do raio da ação da dela, que é o dos jogos casuais e para a família. E isso é importante. Posso dizer que joguei mais com a minha filha nestes dias, não é, do que os 5 ou 6 anos que tem este Xbox. É um grande produto e eu acho que, sinceramente, o melhor ainda está para vir. Sim, o Kinect, há muita gente que, pronto, uns, quer dizer, na grande maioria ficaram muito contentes com o Kinect, com todas as funcionalidades que ele já traz. Outros ainda não acreditam naquilo que ele pode fazer, mas uma coisa é certa, isto não é só para estas funcionalidades, ainda vai ter muitas mais. O caso do reconhecimento de voz, por agora cá em Portugal, só funciona se tivermos as regiões dos Estados Unidos para utilizarmos, mas de qualquer das formas já tem um reconhecimento mesmo muito bom e já pude testá-lo. Mas uma das questões, e falaste nisso, era relativamente aos rumores. Havia muitos rumores na internet que o Kinect ou não funcionava com pessoas de certas etnias, e que foi logo desmentido na própria E3, porque uma das apresentações, acho que foi a demonstração de voz, foi efetuada por um rapaz da Microsoft, africano, Outra delas era relativamente à luz, e isso eu pude testar no Subcode Beats, que foi um evento há uma ou duas semanas, em que as luzes eram basicamente, era uma luz mesmo muito escura, e a pouca luz que havia era verde. Portanto, sim, eu também confundi no isso, eu já experimentei isso aqui em casa, à noite, assim, com as luzes ligadas, e, pá, e aquilo funciona. Sim, eu conheço mesmo muito bem, reconheço todos os movimentos de corpo. Toreiro, sim. Sei que tu já experimentaste, o que é que tu gostaste, o que é que não gostaste? Olha, o que eu posso melhor dizer do Kinect é que a força da câmera é mesmo a experiência. Eu não estava a pensar em comprar o Kinect tão cedo, estava a esperar que saísse aqueles jogos mais hardcore com as funcionalidades do Kinect, mas a verdade é que assim que joguei na festa de lançamento do Kinect, pá, no dia seguinte fiz a pré-reserva. E assim tive o jogo e comecei a jogar o Kinect Adventures, que era o que vinha com o bundle. Assim que joguei esse, tinha de comprar outro jogo, tinha de comprar o Kinect Sports. Por isso, nesse sentido, acho que pá, a estratégia, mesmo a estratégia de publicidade da Microsoft em termos de ser menos de televisão e mais agora estar em todo o país, acho que eles se apostaram muito bem, porque a verdadeira força do Kinect é mesmo aquela cena, estás ali à frente e de repente a coisa clica. Tipo, tu vês o teu avatar ali a mexer-se como tu mexes e de repente sabes intuitivamente o que é que has de fazer, sabes como é que se joga vôlei, fazes a mesma coisa, e isso acho que é uma coisa que nem sequer o Wii nem o Move conseguem igualar até hoje. Sim, e depois os putos em vez de jogarem põem-se a fazer palhaçadas. Exato. Vá lá do barco, vá lá que é, em vez de estarem atentos ao jogo, não, põem-se a levantar a perna, a levantar o braço. E por acaso estive a experimentar isso ontem na Xbox Live, pela primeira vez a jogar Kinect na Xbox Live. Uma das coisas mais engraçadas a jogar, por exemplo, bowling, nem era tanto o jogo de bowling como era as nossas celebrações que fazíamos, tipo as macacadas que fazíamos assim que fazíamos um strike ou uma coisa assim. Pá, isso aí só isso tornou o jogo que valeu muito a pena. É porque muda totalmente. Antigamente, pronto, ficávamos restritos àquelas animações, por exemplo, lembro-me no PES, em que nós podíamos ter alguns festejos, ou no FIFA também, que depois começaram a aparecer os vários festejos no final dos gols, mas aqui somos mesmo nós, tudo o que nós fizermos vai ter efeito, e pronto, dá um toque muito mais pessoal à coisa, é totalmente diferente de tudo o que nós já vimos. Imenso, dos jogos que saíram agora no line-up inicial, quais é que foram aqueles que chamaram mais atenção ou os que experimentaste e gostaste mais? Acho que o Kinect por ser diferente daquilo que... de certa forma não é diferente de... A perspectiva é parecida com outras ofertas, mas uma vez que está implementado com o Kinect, eu acho que mudou completamente. Há coisas muito parecidas na concorrência, mas nada que deixe tão dentro do jogo como o Kinect. Isso impressionou-me um pouco. Mas o que me divertiu mais foi o Kinect Adventures e o Kinect Sports, porque tem mais a ver com o que eu gosto no jogo e acabam por ser também dos mais divertidos de jogar em grupo. Aqui ou neste caso dois jogos que eu também ia destacar, além desses que o Messi falou, e que aqui o Zé já falou um pouco de um e do outro não, mas acredito que aí em casa também se joga muito, se tens o jogo ou se já estiveste por aí, o Dance Central e o Your Shape. Dance Central, para aqueles que não conhecem, é um jogo criado pela Harmonix, os mesmos criadores de Guitar Hero 1 e 2 e atualmente Rock Band. Além de terem de dançar imitando, sendo que o conceito aqui é um pouco diferente de todos os jogos do Kinect, em que nós, nos outros jogos do Kinect, todos os movimentos que nós fazemos, os nossos avatares, o personagem que estiver no jogo vai imitar os nossos movimentos. No Dance Central a mecânica é ao contrário, tudo que o jogo fizer nós vamos ter que imitar exatamente igual para fazer. No caso de Yorkshire, como o José falou há pouco, é uma vertente mais de fitness e um momento mais zen. Podemos fazer yoga, tai chi, ou mesmo alguns exercícios físicos. Zé, o que é que tu me dizes destes dois jogos, que são uma abordagem totalmente diferente no capítulo dos videojogos? Pá, olha, o Dance Central não é o meu campeonato. Eu já estava até a imaginar avançar a Lady Gaga. Não jogo nesse campeonato. Mas aquilo é, acho que é o party game do momento, porque aquilo realmente é uma diversão com 3 ou 4 amigos em casa, mas com já casinhas e tal, serão bem passado. O jogo que mais me surpreendeu foi o dos animais. Tínhamos aqueles vídeos na net lá do Leãozito a fazer lá aqueles circuitos, e eu pensava que o jogo era só aquilo, mas não é. O jogo tem muita coisa para fazer, e está mesmo muito bom. Dos outros, adorei o vôlei de praia no Kinect Sports. É fantástico o jogo, é o jogo que mais gozo me dá a jogar. Aquilo é simplesmente fabuloso, é como estás a jogar vôlei, ou na mesma equipe, ou contra a Xbox, o jogo é fantástico mesmo, fantástico. Muito. E uma das coisas boas, tanto no vôlei, no bowling, no ping-pong, é o facto de nós, todos os movimentos que nós fazemos, por exemplo, no ping-pong podemos incluir os efeitos, no bowling também os efeitos, mas o facto de nós podermos nos agachar e ele automaticamente também se agacha, e temos toda aquela noção que temos dentro do jogo. No caso do vôlei, o facto de nós, sei lá, fazermos o serviço e saltarmos ou não saltarmos, tudo vai ter efeito nas nossas jogadas. E isso é... funciona muito bem mesmo. O teres de saltar para bloquear a bola na rede, está mesmo muito bom o jogo, muito bom, está fantástico. É o jogo que eu mais jogo no Kinect. Uma das coisas que há que salientar, e para aqueles que ainda não experimentaram o Kinect, que há que salientar, não sei se vocês já experimentaram ou não, é tentar enganar o Kinect. Era uma coisa muito, muito fácil de fazer noutras consolas, e mesmo na Xbox também havia esse exemplo no caso do Lips, em que tínhamos que fazer aqueles movimentos de dança que às vezes não fazíamos, abanávamos o microfone e ele fazia o mesmo. No Kinect é totalmente impossível, ou praticamente impossível, porque é mesmo muito difícil enganar o Kinect, visto que ele detecta 19 pontos do nosso corpo, 19 partes do nosso corpo, 48 pontos do nosso ponto nas várias articulações. Portanto, é muito difícil de enganarmos aquilo. Portanto, por exemplo, no vôlei é um bocado difícil dele pedir para nós saltarmos e nós não saltarmos. Daí temos mesmo que nos entregar ao jogo e viver ao máximo. Eu diria que a única exceção a essa regra é o de boxe, porque eu, pelo menos a jogar na net, não houve uma pessoa que não sabia o truque de como ganhar aquilo 100% das vezes. Sabes como é que é? Sim. Pois, eu não vou dizer aqui, não vou estar a estragar as experiências das pessoas, mas o jogo pode ser enganado muito facilmente. É um daqueles momentos que pensem um bocadinho. Yeah. mas é engraçado também. Uma das coisas muito giras, e que não é um jogo minimamente, mas é algo animador, para aqueles que tiverem aqui na Xbox, que experimentem animar o público antes de começar o jogo. Que é algo cómico, esticarmos os braços e de momento para termos uma claque inteira a levantar-se e a borrar por nós. Que é algo muito, muito cómico. Messi, o que é que tu me dizes? O que é que tu estás à espera de mais no Kinect? De jogos que tu estejas à procura no futuro, ou coisas que tu sonhasses ver a caminho do Kinect? Pá, já ando a dizer isto há um ano, mas eu acho que o Kinect não pode ser só para me faltar a falar. Os jogadores que não sejam apta. O que é jogador? Também tem de ter ofertas que sejam capazes de apelar a esses. Capaz de, sei lá, um shooter muito simplificado, não precisa. Claro que, por exemplo, um Gears of War se calhar não faria sentido, mas algo mais simplificado. Sim, é que uma das coisas. E uma das coisas que nós podemos contar no futuro, e já temos o caso do Harry Potter, o último filme, é que vamos poder usar o nosso comando e o Kinect ao mesmo tempo. Portanto, quem sabe podermos ter, sei lá, isto é um exemplo bom, por exemplo, sei lá, um Call of Duty, e podermos mandar uma granada. Eu acho que isso é o que temos. É muito provável que isso venha a acontecer. Pronto, ou no caso, por exemplo, temos o End War. Tínhamos que usar o nosso headset no Kinect com os 4 microfones, e o conhecimento de voz é fantástico. Podemos também muito bem dar todos esses comandos para o Kinect. Tudo isso vai facilitar mesmo muito. Uma das diferenças, e para aqueles que ainda não têm o Kinect, nós passamos a explicar algumas das diferenças entre o Kinect e já o conhecido Move e a Wii. Primeiro, no caso da Wii e do Move, só podem usar o vosso braço, sendo que no Kinect tem que usar o vosso corpo todo, como já sabem, tem o reconhecimento por voz. Tem muitas coisas que ainda estão para vir e que nós não fazemos a mínima ideia. Pronto, é uma tecnologia mesmo muito inovadora. Neste momento há 36 estúdios a trabalhar em jogos, portanto vem daí grandes jogos que vão sair para o ano. Temos o caso do Forza, que foi apresentado, do Metal Gear Solid, do Star Wars e, claro, um dos grandes jogos, e eu sinceramente estou à espera deste, Michael Jackson. Portanto, vão poder cantar e dançar ao mesmo tempo. É loucura. Não, agora, por exemplo, já estava a dizer há bocado que não era o campeonato dele estar a dançar. Sim, posso, já dancei o dance entre lá e o cantar. Fazer Lady Gaga 5 estrelas aos meus amigos é a loucura. Ainda melhor é fazer isto dentro de uma loja apinhada de gelo. Ou então não. Ai, mas... Bem, pessoal, ficamos por aqui neste podcast especial para o Kinect. Voltamos daqui a algumas semanas com o podcast especial de Natal. Um convidado especial, depois vocês vão ver quem é. Fiquem bem, até lá, Kinectem-se e joguem muito. Um grande abraço, fiquem bem. Um abraço, pessoal.